Vamos orar ao Senhor por este varão que, a quem foi confiada a palavra do Senhor para nós. Então vamos orar por ele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, muito obrigado, nós te damos graças, Senhor. Oh, Senhor, obrigado. Oh, recebe nossa gratidão, Senhor. Como tens derramado tua bondade nesta noite. Nós te agradecemos. Oramos juntos aqui pela vida do Elias. Aleluia. Quanta misericórdia tua para com ele e para conosco em colocar tua palavra, Senhor. Por isso te damos graças. Agora te pedimos, Senhor, que a tua bondade se manifeste, dando-nos ouvidos para ouvir, coração bom para receber. Possamos tomar esta palavra e levá-la em frente, praticando-a para a glória do teu nome, Senhor. Guarda o Elias nesta hora. Guarda-o em ti nesta hora. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nesses dias o Senhor tem colocado em meu coração uma palavra que eu tenho levado aos discípulos mais direto e o Moacir convidou para trazer à igreja. Então, com temor no coração, estou aqui para ministrar o que o Senhor tem colocado em meu coração para os irmãos. Jesus usava uma linguagem figurada ou com parábolas diversas vezes. Um método de trazer a palavra de modo que o entendimento atingia as pessoas de uma forma muito direta, porque tratava de situações do dia a dia, comparando o povo como um rebanho. E Jesus, como o bom pastor, são figuras conhecidas de muitos. Comparando a nossa fé com um grão de mostarda, e assim muitas coisas do dia a dia e situações, o Senhor usava para trazer uma verdade do trono de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que Jesus falou um pouquinho antes de sua crucificação, também dando uma linguagem figurada ao que ia acontecer. Quero convidar os irmãos para lermos no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 e 25. João 12, 24 e 25. Está dizendo para nós o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus, então, usa essa figura do grão de trigo caindo na terra e gerando muito fruto. Este grão que cai na terra, podemos chamar de semente. Semente tem esse poder germinativo. O Senhor Jesus nos convida de uma forma semelhante, também com uma linguagem figurada. E nós encontramos em 1 João 3,16 o que Jesus falou. Está escrito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Um convite do Senhor Jesus para sermos semente. Dar a nossa vida. A semente morre quando germina. Temos uma parábola também que fala de semente. de poder reprodutor dessa semente. Em Mateus 13, vamos olhar ali. É a parábola do semeador, né? Aqui diz, de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, 13:3. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Os discípulos não entenderam direito essa parábola e pediram uma explicação para o Senhor. E ele então passa a explicar, porque até reclamaram, por que falavam em parábolas? E ele justifica isso tudo. Mas no versículo 18 ele explica essa palavra. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, essas parábolas que Jesus falou nos mostram uma coisa muito interessante, que é o poder multiplicador da semente. A semente tem essa capacidade germinativa e o poder de reprodução está nesta semente. Um pregador que hoje em dia tem se ouvido muito falar dele é o Miles Monroy. Ele, ministrando sobre essa questão, ele nos falou assim, ó, um irmão que tem uma semente na mão, ele não tem somente uma semente, ele tem uma floresta, né? Já pensando na multiplicação, na reprodução que essa semente pode dar. E Jesus nos convida, então, para nós sermos essa semente, morrermos para dar frutos. A 100, a 60, a 30 por um. É muito interessante esse poder germinativo. Eu, numa oportunidade, anos atrás, numa situação especial, participei de uma gincana, era entre os funcionários de uma empresa que eu trabalhava, estava comemorando o cinquentenário de fundação, então houve uma confraternização dos funcionários e ocorreu uma gincana. Eu estava na equipe para concorrer e fazer as tarefas de gincana, os irmãos acho que conhecem, né? Sempre tem algumas tarefas difíceis. E uma das tarefas era, ia vencer aquela tarefa, a equipe que entregasse uma espiga de milho com a maior quantidade de grãos. Bom, eu nunca tinha contado quantos grãos tinha uma espiga de milho. Então saímos nessa tarefa, comprando espiga de milho e contando. Batalhamos bastante, achamos uma lá que, eu não lembro bem os números, não estou querendo inventar, mas era assim, 800 e alguma coisa, 830, vamos supor. Foi o que nós conseguimos de mais, maior quantidade. Achamos que íamos ganhar aquela tarefa. Mas não ganhamos, porque uma outra equipe achou um espiga de milho que tinha 900 e poucos grãos. Então, isso aqui nos mostra a capacidade germinativa de uma semente. Um grão de milho plantado, ele gera uma planta que dá 3 espigas. O pessoal da agricultura que conhece pode confirmar isso. Não é, Sr. Henrique? Aí, ó, confirmou. 3 espigas. Se nas 3 espigas, vamos pegar uma média de 800 grãos, nós teremos um grão gerando 2.400 outros grãos. Que poder germinativo, que exemplo que Jesus usou para mostrar o que iria acontecer com ele, que ele, se ficasse sem morrer, ficaria ele só. Mas ele, caindo na terra e morrendo, ia dar muitos frutos. E hoje nós vemos os frutos que Jesus deu, quantos milhares de cristãos, de milhares que atenderam essa palavra, que se multiplicaram. Aleluia. Mas tem um convite para nós, de participarmos dessa multiplicação, dando a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, um convite muito singelo de dizer assim, seja uma semente. Agora, para ser semente, irmãos, tem que estar disposto a morrer. A semente em si, ela tem a capacidade germinativa, porque dentro dela estão todos os elementos necessários para o crescimento, para a nutrição daquela planta que vai nascer. E nós, então, como semente, nós temos esse depósito. Nós temos crido no Senhor Jesus, temos recebido a sua palavra, fomos batizados, recebemos a palavra que é ministrada aqui nas reuniões, que nós lemos na Bíblia, a palavra do Senhor, em estudos, em grupo caseiro, nós estamos sempre nos alimentando da palavra, dia a dia, lendo a palavra, leitura anual da Bíblia, nós estamos depositando nutrientes em nossa vida, para nós podermos ser sementes, podermos germinar. Agora, uma semente não germina somente porque tem esse depósito. Para que ocorra a germinação, é necessário que um outro fator, mais de um fator, temperatura, mas eu quero falar da umidade. Uma semente, se ficar num ambiente seco, essa semente não vai germinar. Inclusive, a maneira de armazenar semente é pela desidratação, pela secagem. Ela fica muito tempo sem germinar. Então, para germinar, é necessário que ela receba umidade. Isso, então, pode figurar para nós que para nós germinarmos, é necessário nos umidificarmos com o Espírito Santo de Deus. Em abundância, porque não é com pouca umidade que uma semente germina. Nós temos que ter um ambiente de muita umidade. Ou seja, precisamos muito do Espírito Santo. Precisamos estar saturados com o Espírito Santo de Deus. Dessa maneira, então, nós começaremos a ter as condições para que a germinação possa ocorrer. E essa germinação, então, vem quando nós abrimos mãos da nossa vida e decidimos, então, abençoar os nossos irmãos ou anunciar o Evangelho do Senhor, morrendo para nós mesmos e levando essa verdade adiante. Porque essa missão de anunciar o Evangelho, ela não nos dá a opção de termos uma vida para nós e fazer a vontade do Senhor. Fazer essa germinação nossa, é necessário que morramos para nós mesmos. Morramos para os nossos desejos, os nossos prazeres. E o nosso prazer vai estar na lei do Senhor. Vai estar em levar adiante essa vida que o Senhor tem dado a nós. Então é necessário, irmãos, essa presença do Espírito Santo, esse morrer para nós mesmos, para podermos germinar. E aí então começar um processo de reprodução, um processo de gerar frutos para o Senhor. E que bênção se for pudermos ter a capacidade geradora do milho, né? É superior até a do trigo. Por que que Jesus não usou a figura do milho? Bem, é que na época de Jesus, o milho não era conhecido. O milho é originário do México. Então Jesus não viveu no México, ele viveu na Israel. Então não tinha milho naquela época ainda. Por isso ele não usou a figura do milho. Mas certamente ele já conhecia, né? Mas não podia dar o exemplo porque ninguém saberia o que era o milho. Então ele usou o exemplo do trigo, que também tem uma grande capacidade de germinação. E nós então temos essa capacidade em nós. Temos recebido os nutrientes, precisamos dessa umidificação do Espírito Santo, esse enchimento transbordante do Espírito Santo para realizar esse processo. Agora veja o seguinte, toda germinação começa quando a casca do grão é rompida. Quando isso acontece, a raiz começa a brotar e procura a terra para se fixar e dali retirar os nutrientes que são necessários. Então, irmãos, esse processo de rompimento da casca é um processo que também tem que acontecer conosco. E esse processo poderá ser demorado, porque depende da dureza dessa casca. Será que nós somos casca duras ou casca maleáveis, trabalháveis pelo Senhor? Então, queridos, temos que nos umidificar desse Espírito Santo para que essa casca amoleça e permita esse início de germinação, esse lançamento da raiz para a terra, para onde vai buscar os nutrientes e daí gerar uma nova planta. E isso também é necessário agora durante esse processo de germinação, que o depósito de nutrientes que estejam na nossa vida, que seria comparado com os nutrientes da planta, que é a palavra de Deus em nós, precisa ser detalhada, precisa ser explicada para aqueles a quem nós estamos fazendo crescer, né? Essa nova plantinha, ela não consegue usar uma molécula complexa que está como reserva alimentar. Ela necessita que haja um quebrar dessa estrutura polimérica para que receba uma unidade menor para servir de alimento. Então existe um trabalho também a fazer para que essa nova plantinha receba o nutriente necessário, receba a condição para o seu crescimento. Ela necessita que nós, então, esmiucemos o nosso conhecimento, nós deixemos de ser donos de nós mesmos para então nos humilharmos diante do Senhor e buscar no Senhor a palavra correta para entregar para que essa semente ou que essa nova planta tenha vigor em si mesmo, sendo nutrida pelo aquilo que nós vamos oferecer. Existe também uma condição interna que muitas vezes essa semente demora a germinar, que é chamado período de dormência. Esse período de dormência, irmãos, pode representar alguma coisa ruim para nós, porque é um tempo de demora que a planta não germina. Tem certas sementes que, para quebrar esse período de dormência, necessitam um tratamento em alta temperatura, ser fervida a 100 graus durante algum tempo para receber um choque térmico para então começar a germinar. Se chama de quebrar esse período de dormência. Então, queridos irmãos, o meu convite para vocês é que não sejamos tão endurecidos assim. Não tenhamos a nossa casca dura, porque o Senhor vai tratar conosco para germinar. Algumas outras sementes necessitam ser lixadas, né? E a lixa do Senhor vem, porque Ele quer que nós morramos para germinar e dar muitos frutos. Queridos irmãos, essa palavra o Senhor tem falado em meu coração, tenho parado para meditar e avaliado. Será que também isso pode significar essa semente que nasceu em boa terra, ou a palavra, a semente é boa, tanto a semente que caiu numa terra que não é boa ou na que é boa, a semente é a mesma semente. Então nós temos que ter o cuidado, agora nós na figura de sendo terra, estando recebendo a palavra, será que nós estamos sendo terra boa para germinar e também dar frutos quando recebemos a palavra? É uma pergunta que cabe a nós. Será que estamos sendo também boa terra? Além de sermos também boa semente para morrer pelos outros, estamos sendo sementes para receber a palavra e dar o fruto a 100 por 1, a 60, a 30? Queridos irmãos, esta é a meditação que eu trago para os irmãos, para que nós pensemos nessa figura tão especial, que é o fato de sermos semente. E eu convido os irmãos, se alguém se acha que está com problema para germinar, se acha casca dura, ou que está faltando presença do Espírito Santo, vamos curvar as nossas cabeças, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, de que Tu quer que sejamos sementes, Senhor. E a condição para essa germinação depende da presença do Teu Espírito Santo em abundância em nossa vida. Que cada um dos meus irmãos receba agora uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor, para se encher completamente, Senhor Jesus, para ficar inundado com a Tua presença, inundado com a Tua palavra, para que, Senhor, venha a germinar, venha a dar frutos, a 100 por 1, a 60 por 1. Ó Pai, clamo a Ti para que o Teu Espírito Santo, que nos auxilie em todas as coisas, seja agora uma presença abundante na vida de cada um dos meus irmãos, para que esse processo todo de darmos a nossa vida pelos nossos irmãos, de germinarmos para criar novas sementes para o Teu reino, novos frutos para o Teu reino, seja atendida, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Elias. Estava ouvindo Elias ali pensando comigo. Quantas vezes já ouvimos falar assim conosco? Quantas vezes o homem fala calminho assim, né? Mas eu queria aproveitar essa palavra para nós podermos dizer para o Senhor o que vamos fazer da vida. Vamos esperar a próxima palavra da semente. Abram Lucas 8:15, por favor. Não estou completando a palavra. Eu estou simplesmente buscando uma atitude diante dessa palavra. Que caiu na boa terra. Lucas 8:15. Que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. O que vocês ouviram nesta noite aqui? Vamos ver. Alguém aí diz o que ouvimos. Vocês anotaram? Nós vimos que temos que dar a vida pelos irmãos. Paulo disse não só o evangelho, mas a vida junto com o evangelho. Olha o que o Elias falou aqui. 2.400 grãozinhos por baixo, né, Elias? Por baixo. Nós podemos passar uma vida inteira sem dar nem 2,4 grãozinhos, hein, irmãos? Ou podemos passar a vida sem nenhum grão parecido conosco. Essa palavra tão simples que o Elias trouxe aqui é uma palavra, é um chamado ao arrependimento. Amém? Deu para notar isso? Não. Deus está nos chamando ao arrependimento. A semente precisa de muita umidade, nós precisamos do Espírito Santo. Eu estive numa cidade há pouco tempo. Perguntei para os irmãos, vocês já se queixaram da falta de atenção dos irmãos com vocês? Vocês já se queixaram da falta de atenção do discipulador, da falta de atenção dos presbíteros, da falta de atenção de qualquer outro irmão? Vocês já se queixaram que às vezes vem um desprezo de alguém sobre a vida de vocês? E eles ficaram me olhando. E eu disse, e o Senhor, que fica 24 horas disponível e não recebe nossa atenção, não recebe uma oração nossa, não recebe uma simples leitura da palavra. Às vezes até zombamos daqueles que abriam a caixinha e tiravam a promessa, né? É, ficam vivendo de promessa, nós temos que viver da Bíblia toda. A Bíblia toda, lida ou guardada? Irmãos, nesta noite o Espírito de Deus está nos chamando ao arrependimento. Ele quer sementes que vão se deixar jogar na terra para gerar frutos. Não foram vocês que me escolheram, diz o Senhor. Eu escolhi vocês e designei para que vão e deem fruto. Fomos designados para isso. Temos um encargo, um ministério, algo determinado pelo Senhor. Ele nos chama e nos manda morrer, morrer no início. E nos designou para irmos e dar frutos. E hoje de noite, na voz desse amadinho tão tranquilo, ele nos chama ao arrependimento. Elias, eu não estou querendo continuar a tua palavra, porque ela foi completa. Eu acho que eu estou me levantando aqui num caráter de profeta aqui para dizer para os irmãos que há um chamado de arrependimento para nós nesta noite. Quantas vezes eu vou chegar diante dele sem fruto nenhum e vou dizer para ele, olha, eu não tenho fruto porque não cuidam de mim. Eu não tenho fruto porque, tem pouco culto. Lucas 8,15, vamos ler de novo. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Perseverança é a interpretação do próprio Senhor para 30, 60 e 100. Viu? Aqui está traduzido. Tem um frutinho? Tem um frutinho? Então tem que ter mais. Hoje estávamos orando, Edoloí e eu, estávamos num clamor diante do Senhor, e eu disse, se vamos gerar mais frutos na nossa vida e ministério, o Senhor vai gerar mais lá para baixo. Se vamos gerar mais frutos, então o grão tem que ser mais esmagado ainda. A casca tem que quebrar mais ainda. Amém? Bom, quem é semente de Jesus, pode ficar de pé agora, vamos orar. Ele falou que a semente tem um período de dormência. Olha, chega. Chega de dormência. Vou dar uma palavra, desperta tu que dormes. E Cristo te iluminará. O versículo é um pouquinho mais completo. É: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Sementinhas de Jesus. Aleluia. Que palavra preciosa. Obrigado, viu, Elias? Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Toca nosso coração nesta noite. Toca. Podemos lançar mão desse vasto conhecimento que temos e transformar isso tudo em vida, vida em frutos que glorifiquem o teu nome. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós queremos morrer dia a dia, para que o poder da ressurreição se manifeste em nós. Nós queremos levar no corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Assim falamos contigo nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos um coração para nos oferecermos. Nós fomos designados para dar frutos. Se nós estamos fora daquilo que tu designou a cada um de nós, leva-nos ao arrependimento, e um arrependimento que permaneça em nosso coração, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, amados. Agora pode cumprimentar o teu irmão e dizer: e aí, sementinha, como está? Boa semente.